Alô, vovô. Alô, vovó. Anotem o novo telefone da nossa querida Lafique Imóveis. O novo telefone da Lafique Imóveis, 21-06-66-00. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. O nome dele que nos envia este e-mail é o senhor Severino Barbosa de Carvalho, que também reside aqui em São Carlos. Ele afirma categoricamente que a nossa audição é aquela que desperta a nossa cidade. Ele quer ouvir, de acordo com seu e-mail, do Erivelto Martins, participação do Trio de Ouro, Francisco Alves canta Culpe-me. Nelson Gonçalves, talentoso. Nelson Gonçalves, o saudoso. Nelson Gonçalves, que deixou um legado maravilhoso para nós, com gravações maravilhosas da RCA Victor. Nelson Gonçalves em Arranjo Zacarias, do Adelino Moreira, que também é falecido, a flor do meu bairro. Tudo isto para ele, o senhor Severino Barbosa de Carvalho, que pela vez primeira está conosco, e ainda quer ir do Roberto Martins. Silvio Caldas, o titio, cantando em Arranjo Renato de Oliveira, Favela. Culpe-me, que razão você tem, pois eu sei que errei. Culpe-me, logo a você que eu fui enganar. Cometi uma grande traição e lhe peço perdão, ó formosa mulher, me condene se quiser. Culpe-me, e razão você tem, pois eu sei que errei. Culpe-me, logo a você que eu fui enganar. Cometi uma grande traição e lhe peço perdão, ó formosa mulher, me condene se quiser. Quem foi que neste mundo passou e não errou? Errar é tão humano que eu venho me acusar. Culpe-me, culpe-me, pode culpar-me, até desmoralizar-me, que eu não vou lhe criticar. Culpe-me, logo a você que eu fui enganar. Cometi uma grande traição e lhe peço perdão, ó formosa mulher, me condene se quiser. Quem foi que neste mundo passou e não errou? Errar é tão humano que eu venho me acusar. Culpe-me, culpe-me, pode culpar-me, até desmoralizar-me, que eu não vou me criticar. Minha história é vulgar, mas algo fica provado. Nem sempre o primeiro amor é o primeiro namorado. Iarará, iarará. A flor do meu bairro tinha o lirismo da lua, morava na minha rua, num chalé fronteiro ao meu. Eu conheci o seu primeiro amor, a sua primeira dor e o primeiro erro seu. Lembro-me ainda o bairro inteiro sentiu a flor ingênua sumir com seu amor, o seu rei. E eu que era seu primeiro namorado, de tão triste e apaixonado, nunca mais me enamorei. Hoje, depois de alguns anos, eu encontrei-me com ela na Rua dos Desenganos, menos ingênua e mais bela. Ela fingindo desejo, a boca me ofereceu, e eu paguei por um beijo que no passado foi meu. A minha história é vulgar, mas algo fica provado: nem sempre o primeiro amor é o primeiro namorado. A minha história é vulgar, mas algo fica provado: nem sempre o primeiro amor é o primeiro namorado. Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração, ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Minha favela querida, onde eu senti minha vida presa a um romance de amor, numa doce ilusão, em uma saudade bem rara, na distância que nos separa, eu guardo de ti esta recordação. Tão longe de ti, se vejo a lua sorrir, eu relembro a batucada e começo a chorar. Favela das noites de bambas, berço dourado dos sambas, favela és tudo que eu posso falar. Favela, favela que trago no meu coração, ao recordar com saudade